som do diamante, o peso do microfone, eu grave dos alto-falantes, já que sou o meu codinome. Terrorista, lírico, estrategista, eu e o ganja é firma, eu sigo forte na batida. Na real, coisa e tal, a rima é criminal, sangue escorre no jornal. Próxima cena, troca o canal, relato das ruas de onde a luta continua. Poesia profunda como um navio nas Bermudas. Hip hop, inteligência, graças à cultura. Procure a sua, que a saga continua. Representativo como Adidas e Pumas. Odeio filha da puta, comédia que não representa. Não mora no gueto, tem que ter boas letras. O dom vem do berço de qualquer lugar desse planeta. Seja branco ou preto, pobre ou rico. Humildade é a cara, mas coragem é o visto. Liga sangue bom, se você tem dom, não venha de vacilação. Porque na real, estilo original, eu corro risco na moral. Liga sangue bom, se você tem um dom, não venha de vacilação. Porque na real, estilo original, eu corro risco na moral. Assim que é, de pé, com fé. Mas também tô ligado como tivesse dado um tiro. Se nadar contra a corrente vai ganhar o inimigo. Vulcão explodindo, derramando como improviso. Gosto sofisticado com classe, como vinho. Preso seu pensamento, chuto a porta, sigo o caminho. Descarrego meu sangue como num sacrifício. Profundamente, minha alma atinge outro nível. Ele é tranquilo, no mundo longo e infinito. Perdido, sigo e rimo. Luto porque acredito, ganja tá comigo. Comédia correndo perigo, meu livre-arbítrio. Conquisto como um indivíduo, com compromisso de ajudar meu povo oprimido. Mitos crescem na favela e morrem sem serem vistos. Miséria impera nesse submundo maldito. Para com isso, pago minhas contas e sou mal visto. Massacrado tenho dom, sou herdeiro do som. Liga sangue bom, se você tem o dom, não venha de vacilação. Porque na real, estilo original, eu corro risco na moral. Liga sangue bom, se você tem o dom, não venha de vacilação. Porque na real, estilo original, eu corro risco na moral. Chega mais pra ver qual é que é. Correndo atrás do dinheiro apenas com meu talento. Livro o desespero, outro nível de pensamento. Microfone avante, raiz corre no sangue. De até ficar outro codinome, novo alcance. Eu penso e reflito, eu acredito. O gueto é minha bíblia, ensinamentos divinos salvaram minha vida. Ligar na minha, satisfação é garantida. Sinto o grave do som e a batida que alucina. Me incrimina, esse meu jeito de pensar. Filhas da puta não vão aguentar quando eu chegar. Toda maldade que eu teria então pra roubar, eu descarrego na rima pra verdade você escutar. Então ligadão, sangue bom, apenas mais um drama sangrando no seu som. Apenas mais um filho jogado nesse mundo cão. Mentiras, infecção, apodrecendo nossa nação. Gambada de alemão, fé em Deus, a proteção. Tipo cachorro louco com uma 9 na mão. Tipo Tony Montana, pronto pra destruição. Já que som, abrindo a porta da percepção. Não vou parar, eu vou revolucionar. Microfone, a fonte e a chave pra brilhar. Liga rapá, com humildade, saindo fora do ar. Liga sangue bom, se você tem o dom, não venha de vacilação. Porque na real, estilo original, eu corro risco na moral. Liga sangue bom, se você tem o dom, não venha de vacilação. Porque na real, estilo original, eu corro risco na moral. Aí, queria agradecer primeiramente a Deus e minha família por me educar com a música, liga. Família Rocha, família Racionais, 4P e Cosa Nostra. E da Guedes, polêmica, revolução. Família Rap, sou funk. Aí é o que vai pegar, mano, liga. Tô saindo fora com humildade, coragem. Valeu, paz, paz.